andrecidesmoral.com.br. Repertório novo pra brocar no paredão. Dodô pressão. Daquele jeito, naquele pique. Então vamos. De cabelinho na régua, bigode fininho. Brotei na favela, ela se amarrou em mim. Só porque eu sou neguinho, do cabelo loirinho. Senta gostosinho que eu vou botar no teu brelinho. Senta gostosinho que eu vou tocar no teu brelinho. Hoje o cabelo da loirinha, sento sendo pro novinho. Então vai, bigode fininho, hoje sento sendo gostosinho. Bigode fininho, hoje soca tudo no grelinho. Então vai, bigode fininho, hoje soca tudo no grelinho. Vou ficando de quatro que marque seu gostosinho. Vou ficando de quatro que marque seu gostosinho. Alô, Bugido Cavaco, tamo junto, hein? O Alagoano estourado. Black CDs, Low CDs. Alô, Lipinha MP3, tamo junto, hein? De cabelinho na régua, bigode fininho. Brotei na favela, ela se amarrou em mim. Só porque eu sou neguinho, do cabelo loirinho. Brota na minha base que eu vou botar gostosinho. Senta bem gostoso que eu vou botar no grelinho. Hoje o cabelo da loirinha, sento sendo pro novinho. Então vai. Bigode fininho, hoje sento sendo gostosinho. Bigode fininho, hoje soca tudo no grelinho. Então vai. Bigode fininho, hoje soca tudo no grelinho. Vou ficando de quatro que marque seu gostosinho. Vou ficando de quatro que marque seu gostosinho. Toca tudo, toca tudo, toca tudo no grelinho. E hoje soca, toca, toca, toca tudo no grelinho. Então vai. Alô, Felipe Gravações. Alô, DJ Uga Uga, tamo junto, hein? O moral de Igui Coara. É a carreta do Mamute. Alô, maninho do paredão.